vibe do cobiçado. Vamos começar aqui no Are! A vibe mais esperada. Entra em conexão com você. Com você. Com você. E neste exato momento, a energia vai fluindo em seu corpo. E aí, Felipe Cobiçado? E aí? Tudo tranquilo aqui, Belarei! A nossa quarta pop agora! A quarta mais gostosa de Belém do Pará! Ok? Vamos lá! Vamos dar início à vibe mais famosa do planeta! Agora é a vibe do Cobiçado! Chegou a hora do nosso show. Chegou a hora do show performático. E aí, cobiçado? Vamos pra cima, Ney. Os DJs do Robin chegaram. Ei, cobiçado. Ei, cobiçado. Fala aí. Essa é a nossa vibe. Então deixa rolar. Vai jogando a mãozinha pra cima quem tá solteiro aí. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Quem não é do Paixandu, quem não é do clube do Remo, quem gosta do pop, bota pra cima aí. Pra começar a vibe. Pode saber que nunca mais eu vou voltar pra você. Vamos! Joga o bracinho pra cima, joga pra cima, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, bota lá pra cima, bora cabeçado, detona tudo! Um, dois, um, dois, três, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Acelerando, acelerando, acelerando. Bora acelerando agora. Explode o bagulho. Já por aqui, o Caio tá com a gente. Seu cabelo. Alô, Caio. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Já por aqui, empresário Caco e a Bruna, o Jabonete, divulgador do pop, o camarote, ao lado do maluco lanche. Pra detonar, Cássio! E aí, mano? Eu não tô nem vendo, bicho. Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. E aí, Daniel Cardoso? Os Red Live. Os super meninos também no pop de Coracia. A minha tô nem vendo. As palmas de mágica por ali também. Tá todo mundo hoje aqui no arinho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Esse é o Fuga. Fuga Tormento. Pode começar a descer. Valeu, eu vou quer ver o peixe. Transalto pra mexer. Seja lisa, eu vi pedir. Pode começar a descer. Pode começar a descer. No caqueado, vai. Descer, no caqueado, comissado. Começar a descer. Valeu, eu vou ver o peixe. Nas castas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só cantando puta. Mochila nas castas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só cantando puta. O Diego. o da galera do rock também, o Jefferson dormindo, o Henrique Digital, galera do Bola de Prata por aqui, ó. Alô, Paturi! Olha o mito tá na área aí, ó. Joga o bracinho pra cima. Quem é do Flamengo, quem tá feliz da vida aí, ó. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, pra se ligar, pra detonar. Doente de amor. Quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tem um amigo que tá sofrendo, bota a mãozinha pra cima aí. Quem já meteu um chifre também pode botar a mãozinha pra cima aí. E começa a cantar assim, ó. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Explode tudo! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O meu parceiro, o meu parceiro Renan. Ele tá comigo doidando, valeu Renanzinho. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Alô, Malzinho! Bora endoidar, garoto! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala, o cobiçado tá tocando. Bora, cobiçado, vai! Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Batata, ele é foda, ele é foda, tu é super! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Vamos endoidar! Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kug é o piloto e o piranha é o copiloto. O Kug é o... De aniversário da minha amiga Clícia. Tu vai dar pra um... Bagulho doido, ó. Tu vai dar pra um... Céu, tá... E aí, meu parceiro Caco? Piranha, céu, você tá... a Bruninha também tá comigo? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Olha aí! Parabéns, Clícia! Outro dá, outro desce! Bora botar o bagulho doido, batata! Mais pólvora! E bota pra cima! Vocês bem alto agora aí! Você! Voltou? Então toma! É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô. E meu parceiro Merizinho! Eduardo Bonanza! Lá de venenado e doidando! Bora, Rodrigo! Alô, cabinho do rock! Um abraço, cabinho! Vamos de doida! Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando lá pra cima, lá pra cima! Tem que levar! Lá pra cima, lá pra cima! Vai no ranking, vai! Mais pólvora! E bota pra doida! Bota pra doida! Agora! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Eita, mulher bandida é essa, meu irmão? E doida! É pop! É hobby! Eu costumo dizer, viu, Caio? Viu, Cássio? Pode chamar que ela vem. Pode chamar. Pode chamar que ela vem. Chama, chama. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Bora, meu parceiro Rogério, lá do Ponte do Açaí. Tá comigo, doidão, ele toda a galera da Marambaia tá comigo. Como ela tá toda gostosa. Olha aí, Daliana. Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Do que, do que, do que, do que, do que? Minha parceira Clícia. aniversário do hoje, muitos anos de vida, paz, saúde pra você. Um abraço a galera da Van aí, meu parceiro Rodrigo Menezes, Motola Josimar, Luciano da Van. E o Josimar tá apaixonado. E eu tenho que mandar essa daqui pro meu brother. Ai, ai, ai, amor. Olha o nome dele. DJ Felipe Cobiçado. Roubaste meus sentimentos. Toma! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te Juan Carlos, bota ela pra gemer agora. Ai. Ou não, bagulho doido. Para de dizer que eu te traí. O que, papai? Solteiro não tá. Solteiro não tá. Já por aqui também. Meu grande amigo Marcelo, toda a galera também de Benevides. Marcelo, ele é do pop. Eu costumo dizer que quem é do pop é do Rob. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. E o que? Que dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. Bora brincar um pouquinho, bora brincar um pouquinho, bora. Bora brincar um pouquinho com os corações apaixonados. Tem alguém que tá aqui, curte muita marcante. Então, tu vai tocar lá no fundo do coração. Eu quero casar com você. Estar na TV. O quê? O quê? Fatura milhões no BBB. Calma aí, calma aí, calma aí. Hoje é a quarta pop, não é isso? Então, então. No Águia você vai curtir os melhores sucessos. O quê? No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Bora, bora! Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Bora endoidar tudo! Vai, vai! Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia. Fala, meu parceiro, compadre Paulinho, segura aí! Seu coração. Os Red Live. Hoje eles estão ali cobiçados. Olha a solidão. Diz pra mim, vai. Você me perdeu e agora chora. Chora não, bebê. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Bora. E ela me chamou e falou que gostou. Rapaz, o compadre Paulinho, quando se junta, respira um pouco. Com o maluco lanche, só para no outro dia. Cobiçado, olha quem chegou. O nosso DJ Júnior Eletrizante. Um dos DJs mais conceituados do estado do Pará. Nossa família Rob. E aí, Júnior? Um abraço pra você, o do Performático. Só tá me dando mole porque eu tô de gofada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. E meu parceiro Cássio, tô nem vendo. Kaique, vamos lá, pensando. O prefeito de Bragança, o Fuga. Alô, Paulo, acelera aí, garoto. Alô, produção, produção. Apaga a luz que tá liberada. Deixa tudo no escurinho. E aí, Fagner? Alô, Fagner? Apaga tudo que já tá liberado. Pode pegar com o bagulho doido. Pega a chave, mete ficha. Vai. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Vai. Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque. Nessas horas aí, vai, moleque. Eu sinto falta do meu tá gravando. Vai, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque. O nosso parceiro TH. No caqueado, TH tá queado. Vai, moleque doido, vai. O Tinho lá do Tabanã da equipe Beixa, junto com o Ed Pop e também o vereador, o mais votado de Salinas. Bora pra cima, meu parceiro. Bora, Ed, bora, Ed. Yes, ei, bandida, não te apaixona, não. Ei, bandida, não te apaixona, não. Ei, bandida, não te apaixona, não. R.A. Boutique Duque Gomes. Não te apaixona, não. Fechado com a vibe do cobiçado. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E aí, Dani? E hoje eu vou. É nóis, tamo junto. E os caras. E aí, Karina? Muito chope. E os caras doido vão bebendo muito chope. Tá pondo camarada que só usa do Kikode. Na mão do camarada que só usa do Kikode. DJ Lohan que tá tocando. Sacanagem a noite toda, com certeza tem aqui. Adorei o seu convite pra brotar aqui no baile. A novinha com certeza não é perder sabor. Meu parceiro também, o Thiaguinho do Sushi, o Toninho. Ela usa pra todo mundo aí, ó. Tô representando, ela é bandida quente que na bunda e vai sentando. Eu vou pro baile da Colômbia. O que tu quer? Porque eu quero putaria. Pra começar de novo. E só para na beiradinha. Na de dia. Vai! DJ Lohan que tá tocando. O nosso parceiro André. Diretamente do Maranhão. Ele é Ruane. Ronaldinha. Som, quatro cara, som, som. É daquele jeito, Pison. É daquele jeito, Bill. É daquele jeito, Malu Ramos. Os quatro caras. Aí o quarto tu já sabe, né? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida. O Pisão não dorme mais, se diga sabe. Sário, artista. E ele? E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Bora, meu parceiro japonês. Divulgador do pop tá comigo, doidão. É, né? MC aqui na voz, David Super na produção. A nossa futura vereadora, Eduarda Bonanza. Eduarda, você faz parte dessa história. É espetacular, é Robson. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Ronaldina, como foi que te perdoa? Saudade, amor. Era que tal o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral. Ô, sobe aí, japonês. Mostra pra já da casa, já. Tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Então, você chuta o balde, nós mete o louco. Sede de engravidar o balde do Pison. Tu vem ficar comigo só por um momento. Alô, Leandro, de Eternamente, somos junto, garoto. Camarote empresário, o Caco, o Tomás, o japonês divulgador do pop, tá todo mundo aí, ó. O nosso parceiro Diego, ele, o João Vido, e o meu parceiro Carequinha da série também tá comigo, doidando, valeu. E Sasha, escuta agora, hein, Sasha. E vem que te avisa, então vai. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. E se dá pro Felipe do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado e vai voltar depois das. Bora, Fagner! Toma, toma, toma. O meu parceiro Thiaguinho do Sushi também tá comigo. Toma, toma. O Toninho delivery mais rápido do mundo. Hoje eu vou para. Olha o jogador Jaime aí, ó. Veio Bolacha, do... o Tango a gente hoje aqui também, ficar... no quarto pop, toma, toma, toma. E aí, Nath, toma, só... e aí, Tania, toma, toma, bora, Cássio, Juninho do Dismoa, tá aí comigo, ele e toda a galera de Ananindeua. Bora, Juninho, tamo junto, meu brother, um abraço do cobiçado pra você. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Bora, Baturi. Cruza no vibe do Kevin, o Cres. Do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins, no PPG. Pode começar a descer. Cruza no vibe. E o Poro falou que ia surpreender muita gente hoje. No Lins, no PPG. Pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha. Ele vai surpreender. Ou ele vai sabotar muita gente hoje, hein? O que é, Poro? Ele surpreende pra depois ele sabotar, bicho. É. Então bora botar assim, ó. Ó, ó. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. Bora, minha gente, é um. Ai, droga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O meu parceiro Gel da Âncora tá aqui comigo do ladinho direito, ele. O Heitor Lombo, o Natan. Tá comigo e doidando, valeu, meu brother. Uma bala que bate a onda. Vai. Cowboys do Mandela. E ela me chamou e falou que gostou. Que quer. Mais de novo. E você? Eu falei, calma, amor. O Gabriel Maia, ele é a primeira dama. Família Red Live, tamo junto. E gostou. Com o padre Paulinho. Cadê o Paulinho? Cadê ele? É o Paulinho! Olha quem tá aí, Paulinho, teu filho! Júnior Eletrizante! Não mexe nas minhas gavetas, Paulinho! Me chamou de amor, acertou e gostou. Manda ele rasgar, manda ele dormir. Modo de amo. Bora! Sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Meu parceiro Juan, os super presepeiros comigo também. O da companhia hoje no quartão pobre. Mente milionária no corpo de um favela. Bora, meu gordinho! Assistir da... Gostei da pegada, hein? Eu te pego. Ai. De jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safadinho. E amanhã o quê? Porque quando. Ele tá mauzão hoje. Lá pra fazer daquele. Se na próxima quarta, Júnior Eletrizante. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa. Lá vai tu, gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele. Isso é do jeito que a Clícia gosta. Alô, Guilherme! E aí, meu brother, bora pra cima, meu irmão. Gostosa, lá vai tu, gosta. Eu vou pro baile da Colômbia. Quem que tu quer, KJ? Porque eu quero ousadia. Ah, é? Lá começa de noite. Olha aí, então, e o quê? E só termina de dia. Colômbia, Colômbia. Canela tá no clima, beija. Ramirizinho, na boca. Tá tudo ok por aí, Lizinho? Canela. Relade. No clima. Depois é eu, você, você e eu, meu amor. Boquinha. E o cobiçado é três. Tá a três. Clima, beija ela. Ah, tá. Boquinha. Olha, Eduarda! Mexendo com força, mexendo com força, mexendo com força, mexendo com força. Canela tá no clima, beija ela. Os meus amigos também da pura sacanagem aí. Eles estão comigo presente. Obrigado, viu, Igor? Obrigado mesmo pra contar com a gente hoje aqui. O Noarém, Moradini, é nóis! Cobiçado. Vamos bater as pra dançar sim, Jefferson! Daquele jeitinho, daquela pegada gostosa, bacana, assim ó, ó. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. E o quê? Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio. O Renanzinho tem muita coragem de ir, o meu papo, ir pro banheiro. Vou lá no baile, mas e deixar aí, ó. Nove eu pago, piloto vai ver cena nossa quente no carro. E ela vem! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona. E ela vem, chama que ela vem, vai! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Meu parceiro maluco, braba, isso eu... o maluco lanche, você é a Carlinha. Dona meu bem, tá todo mundo com a gente aí, ó. Bem, obrigado você, meu Hernani. Tamo junto, é nóis! Deixa eu mandar um abraço pra cana aqui. Toda a família Roxy Bar, do ladinho esquerdo, aqui no comando da quarta pop. Daquele jeito, vai, vai. Quem é que tem uma amiga safada aí? Uma amiga bandida. Uma amiga fura olho. Essa música identifica com a cara dela aí, ó. Tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Suparé. Manda o áudio, Júnior Eletrizante! Minha boca começou a secar. ETH não é mais 500. Ela me cumprimenta. É 2000. Em meu ouvido sussurrou. Tu já sabe, né, Bison? 2000 eu vou. Sabe a cara de sem graça. Meu parceiro Jean Henrique também. Como que eu fiquei? Tá com a gente lá no mundo de taco, bicho. Pedi pra ser. Fala bola de prata. Um abraço pra você, viu, Henrique? Obrigado por estar com a gente sempre. Por estar companhia do DJ do Robin. Como que eu fiquei? Paisagem. Pedi pra fazer a faixa. Ela me xingou. O quê? Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Que passa. É espetacular, é Robson. Dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor. Olha o homem do telão do Robson. Meu parceiro Wagner tá na área. Essa é a vibe do cobiçado. Então bora fazer assim, por favor, produção. Deixa no blackout total aí pra mim. Isso, no escurinho. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem gosta do escurinho. Quem acha que no escurinho é mais gostoso. Não dá pra ver que tá no escuro, mano. Mas ele sabe cantar. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Agora, Júlio Letrizante. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Tira a mão do meu bolso. Hoje é só oi. O quê? E diz pra ela, vai. Tchau. Égua. Fica com Deus. E de vez em quando só as sinceras vão cantar. Sentimento seu nenhum. Lembra a gente nunca. É por isso que eu gosto de tocar aqui. Só toca. Só tem sincera, bicho. O seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem. Lembra a gente no começo. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí cantar. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta, minha filha. Volta a ser como era antes. Já tá atacando, Cássio? Que eu deixo. Tá cedo, desgraçado. Quem sabe canta? Gustavo Lima, show de avião. O embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. Só quem é do Flamengo vai cantar do Flamengo. Cantem comigo, vai. Em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Ei, bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo. Quem sabe canta? Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Repaturi essa tua música, é? Toma aí, ó. Como é que faz? Vai, Jonas! Mas quando o amante quer ser algo mais. Como? Como é que faz? O quê? Como é que faz? O cobiçado quer ser algo mais. O cobiçado quer ser algo mais. A mais do. Acabou de chegar um dos maiores empresários aí. Quero Paulo Bahia. Sem maquiagem. Mas essa música é uma das músicas mais tocadas, mais bombásticas nas plataformas. Músicas aí na internet. Liga aí, ó. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro? Do quê? Do quê? Da cor do seu cabelo. Diz. Que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora o peixe inteiro só ele faz minha pupila dilatar. Cobiçado do Pará. Mas a parada é essa aqui, Jefferson. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Meu coração vai sempre, sempre ter. Cobiçado, eu vou te ensinar assim, ó. Olha aí. O que o corpo faz, a alma perdoa. Só a alma que perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Só as sinceras cantam. Vou falar que é amor. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei esquecer. E depois acabou, ilusão que eu criei. E você. Olha, Renato Reis. Ele só pede por tempo, não gosta, gosta. Eu não sei quem é amor. Renato, dá pra ver? Prepara aquele story migrauas aí, vai. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Pra quem tá apaixonado. apaixonado aí. Bora, bochecha. Conversando no teu jeito, eu amo de verdade. Eu amo de verdade. E quando? E quando desejo ver, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de 100. Gostar de 100, mas é você que eu amo. E essa aqui vai pro engenheiro Rafael. Ele dá valor, ele dá valor, ele dá valor. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. E veja só você. Jefferson Tormento também tá comigo, Neirão. Você não quis me ouvir. Você nem... Renato Reis, o homem do Story. Aqui bomba, aqui é o número um, papai. Que pena, que pena. Canta aí, vai! Hoje é você que está sofrendo, amor. Quem é, Renato Reis? Quem é? Hoje sou eu que não te quer. Ô, Vitor Freitas! Acabou. O meu coração já tem um novo amor. Tu diz assim pra ele ou pra ela? Você pode fazer o que quer. Só que já meteu um chifre e canta comigo, vai! Você jogou. A resposta. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Você jogou. Que bonito. Obrigado! A galera gosta dessa aqui, ó. Qual é? Tire suas coisas de lá. E o Guilherme? Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou cancelando o seu cartão. Alô, Juninho, Rafael. Ô, Carioca. Hoje somos passado, caso encerrado. Esse é o salário dessa traição. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Sofrendo nada, eu quero é bagulho doido, vai! Quero ver a mulherada bater a bunda agora! Quem tá solteira, bota a mãozinha pra cima, é. O homem que tá afim de amanhecer no rock doido, bota pra cima, é. Bota, bota, bota. Um, dois, vai, vai. Alô, Pizu. Vai pra cima. Como é que é essa parada aí? Essa é a vibe do cobiçado. É rock de DJ. E você? Diz aí, Kaique Monteiro. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. O quê? Cameio DJ Gugas invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai... Agora o Paturi vai pegar mais 5 baldes. Varai xereca, varai xereca. Daniel Cardoso. Varai... Alô, Bazuca. Varai xereca. Chegou? Cheguei. Chegou? Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Olha o Daniel Cardoso envolvendo aqui atrás. Quem vai me dar? Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem. O cabinho da super lancha. Eu nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia. Bora, Rosino. Tomou só tapa. Os brasileiros dormindo. Orelha quente. Tomou só tapa na cara. E saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara. Fala, Batista. Ele é sua. Ela acredita nas ideias. Comi a dona da festa. Era aniversário dela. Comi a dona da festa. Era aniversário. O que tu fez? Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi. Nada. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima. Bota pra cima, bota, bota. Vai começando. Luanzinho, chama ela, que agora ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama. Pode chamar que ela vem. Vem Quer no peitinho balançando a bunda também. Bora, Juninha. Quer no peitinho balançando a bunda também. Olha como ela tá. Olha, olha, Taria. Olha ela. Como ela tá toda gostosa. Lá de venenada toda. Como ela tá toda gostosa. E ela tá como? Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada. Renanzinho hoje. Não perde tua virgindade. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Depois que eu ensinei aí a oração pra ele, deu certo. Vai puxar. Vai, Renanzinho. Eu te benzo, eu te curo pela folha da mucura, cara. Vai, vai, cara. Se a Nanda escapou do aranha, não escapará. Olha quem tá aí, olha quem tá aí. O charme e a simpatia que consagraram ela, a top das aparelhagens, lá de Envenenada. Nossa, hoje tem, lá de. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama. Ela o que? Ela o que? Ela ganhou a disputa lá na 17. Agora é duelo do bubum que das. Do bubum que das. Bora, japonês! Tamo no arim! Do... Alô, Júnior, tô de boa! Das. Tu tá de boa, Júnior? Tá de boa? Qual que mais mexe? E daqui a pouquinho tem Aris e Juninho. Prometo daí. Ela falou que gosta escondidinho. É, Paulo Bahia. Falou que gosta no segredinho. Só no sapatinho. Outro só milagre. Sapatinho. O Paulo arrumou uma. No sapatinho. Ela falou que gosta escondidinho. Ela falou que gosta no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no, só no, só no, só no, só no, só no. Olha o Luan Santana paraense, tá na área. Atrapalha ninguém. É Luan Santana. Que estraga, ninguém vê. Um abraço. Atrapalha, ah, é ele, é. Que estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém. Abaixa o braço, é bonitinho. Ninguém vê, vai foder sem ninguém. Bonitinho. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo. O bonitinho. Tu já sabe. É o Heitor Lobo, bonitinho. Tá pra alguém? Não te. Bora, gel da âncora. Se explana. Showman já tá na área. Não mais. Se conta pra alguém. Não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, não te como mais. Aí, bora, cobiçado! Eu tiro o chapéu pra ti, tu sabe. Sem gracinha. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê. E meu parceiro Diego do Rog. Deixa a ele, o Jefferson Dormendo tá comigo. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. E aí, carequinha da CL? Pode sentar, pode. Um abraço pra você, carequinha. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora. Show mesmo na área. Meu parceiro Maurício também internamente. E aí, Maurício? O abraço do Performático. O Maurício tá no setor dele, Jefferson. Tá ali no meio, no garoto. Quem sabe canta, vai. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá. O que, Performático? Como tu chegou lá no Portal Show no teu aniversário, diz aí. De bicicleta. Ah, foi? Você que era de rabeta, pô. Eu tinha ido de popopô. Tu é doido, né? Ela o quê? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu. Levaram, Cássio, levaram. Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Levaram, Cássio. O piloto e o Pia é o copiloto. Eu te falei. Calma. Tu vai dar pra outro. Eu falei, igual antes de tu vir. tu vai dar pra outro. O nosso parceiro caçarrado, tu vai dar pra outro. Ele ganha, tu quis o céu. E meu parceiro batata tá comigo. Ganha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Já já tem DJ Alisson Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Essa é a vibe do Cobiçado. Vamos fazer assim, ó. Aí pra se falar de amor, tu já sabe qual o lema. Pra se falar de amor, tem que machar. E bem, Cobiçado, olha só, Muninho, tô ficando por aqui, você continua daí. Enquanto o DJ Alisson vai se organizando aqui pra já já dar um show pra família Pop, pra família Hobby. Cobiçado, detona. Me entregando a outra. Que sabe, canta. Canta, canta, canta. Mentiu, me usou e não quer mais. E você? Você feriu meu sentimento. Essa aqui é Eduarda Bonanza. Dá valor. Olha o Mirizinho. Emiri, cadê teu DJ, pô? O Bebe do Berilã. O homem dos sete, com aquela abertura de 5 minutos. E bora detonando, detonando, detonando. E ele falou o quê? O quê? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Nos meus sonhos que eu só vejo eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor, de Dinaldinho. E deixa eu dar os parabéns pra nossa amiga Clícia, aniversariando hoje ali. Olha, uma galera bacana, convidados dela. Obrigado, Clícia, por escolher a nossa quarta-feira pra vir aqui curtir com a gente, comemorar essa data maravilhosa, viu? De vida, paz, saúde pra você. Que Deus venha te abençoar cada dia mais. Você e sua família, seus amigos, seus parceiros, viu? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. O maluco lá do Maluco de Lanche, junto com o compadre Paulinho, foi só mentira. Com o padrasto do Júnior Eletrizante. Machucou. Já foi tomar benção lá do Padre Paulinho, já, Júnior? Porque... tá alegre ali ele. Tá com um sorriso na orelha. Trouxe o filho pra passear. Beijos. De você nada marcou. O nosso parceiro Bolacha também tá aí comigo. Eclipse. O meu parceiro Jaime, o jogador. Eu não me merecia. Do Leão tá aqui com a gente. Valeu, Jaime. Meu coração conquistou. Alisson, vai logo ajustando e deixando tudo ok. O microfone, vamos deixar tudo bacana. Quando você entrar, deixar tudo perfeito, daquele jeito. Família Pop dá valor, viu? E aí, Alisson? Obrigado, obrigado, meu parceiro Felipe Cobiçado. Obrigado, Jefferson, toda a família Robson. São pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Sempre, sempre, desde muito tempo. E não é à toa que vocês realmente são escolhidos para fazerem a nossa primeira quarta-feira aqui no Arém. Então, Cearém, vamos viver esse Arém! Vamos viver esse Arém! Vamos viver esse Arém, Cobiçado! Vou metralhar seu coração. pra te dar valor. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Nosso irmão Malucos Lance tá aí presente com a gente, viu, Felipe? Tá com a gente, alô, Malucos! Aquele abraço com carinho, garoto. Ainda não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. 3, 2, começando. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu... E já ali no camarote, Ellison. O nascer da van, o motor a Josimar, o homem apaixonado, o Luciano da van também, o nosso parceiro Luciano, ele e o Rodrigo Menezes está comigo. Se você não me quiser, vou metralhar seu... O nosso parceiro André, lá de São Luís do Maranhão, está aqui com a gente, curtindo. Valeu, André, pela visita, garoto. E eu me entrego a esse amor. Ele, o Bezerra Pop, alô, Bezerra. Tá aí, é. O Uber mais velho. Veloz do mundo! Logo, alô, Bezerra! Pra toda essa emoção, eu grito ao som do Super Pop. Não desisto nunca mais desse amor. Bora, bora, bora, bora, bora! É o Felipe! Juninho, lá do Bar do Lisboa, tá com a gente! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de mania. E já que neta guarda, o meu parceiro Heitor Lobo, ele, o Natan, Gel da Âncora, Cássio, tô nem vendo, Poro, Fuga, Renanzinho. Desgraçado, sem coração. E o Paturinho Malzinho. Essa solidão é igual o Tico e o Teco, meu irmão. Vou com a galera do... Esses dois, tá doida? Viver, vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de... O Daniel Cardoso, ele tá no verdadeiro harém. Saudades que mais quero nessa... Que fase! Isso me esquecer. E com a galera... Ele tá igual eu quando bato falta. Sou feliz. Jogando bola. De você. Eles pombo sem asa, voando sem asa, moleque. Dei canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de bem. Um desgraçado! O Caco e a Bruninha estão aí com a gente. Olha o Caco, você, o Thomas e toda a galera. Chamas do passado que nasci de solidão. O Diego da Gado Rock, o Jefferson Tormenta, Hernani, o Digital do Bola de Prata. Amar, o homem que comanda também. Hoje eu o pão de taco. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega! Chega de chorar. Esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Alô, Bezerra. Não, chega aqui, Bezerra. Chega aqui. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver. Alô, Natan. Alô, meu parceiro Heitor. Eles estão com a gente curtindo. Pare sua emoção. Daqui a pouco, você vai delirar com o voo do Águia. E aí, Patrick? Direto de Machapá aqui pro show, maninho. Pode crer! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. É o Patrick 3G. E eu me encontro só, penso em... Luzinho, de Red Live. Se fosse e a Graduna, meu irmão. Deus, barulho da... Esse moleque vem candidato a prefeito lá, viu? Na hora do amor. É da Jota. Eu me vejo assim, só penso. Que tu diz? Em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. E eu continuo a sol. O que é uma? Noite, vem pra mim, está tão frio. Júlio, tô de boa. Tão frio aqui. Enquanto aí se prepara, cobiçado vai tocando, machucando, botando aquelas músicas que marcaram o coração de muitas pessoas. E é claro, te bota aqui pra lembrar da quarta pop, dessa feita. Tem DJ do pop, tem a EC Juninho, Nandinho, tem o Vitor e o DJ do Robinson. Cobiçado e performático, fazendo onda, junto com você. E essa vai de Plash para sua grande amor, Joiane. Com muito amor e carinho. Não tá prestando mais atenção nos fogos. Só pensa no beijo dela. Super Pop. JC beijo, e o carequinha da série. Tô comigo, doidando, valeu. Amar, beijo, e a Pachessa tem o showman. Ele show. E minha galera do Roxy Bar, e meus parceiros, alô Bochecha! Get the power and listen to the best. DJ Anderson e DJ Eduardo, as novas revelações do Pará. E aí, parceiro Fábio Costa de Maracanã, como é que é? Que é? E assim, ó. Senti o amor perto de mim. Eu me sinto tão triste assim, porque se foi e me abandonou. A sua falta, a solidão não completou. Lembra os momentos que aqui. Grande parceiro Murilo também. Tá aí presente com a gente, alô Murilão. Aquele abraço do DJ Alice pra você e toda a galera lá de Maracanã tá com a gente. Um abraço carinhoso do Felipe Comissado, do Jefferson e toda a galera. Reunida! E nosso amigo Dong lá de Barcarena. E o Beija Gato da Cidade Nova. Tá todo mundo aqui comigo, valeu! O mito gosta do soco na costa, malvado. Só é malzinho, malvado. É. Pense em mim, pense, verás, não acabará. Tenho certeza que teus olhos falam pra... Essa aqui o Rodrigo Patrocínio viaja. Meus pensamentos não dependem de... Ele lembra quando ele amanhecia no beiradão. Aí depois de descer lá pro buraco velho. Sim, sim. Aí quando não dava conta de ir pra casa dele e dormir em cima do bilhar. Não acabará. Alô, Caco, alô, Bruninha! Mas são histórias, né? Realidade. Fatos que aconteceram. Impossível. Fatos venéricos. Como diz o Paulinho Gogó, fato venéreo. Fui culpada, mas... Olha a Day Ferreira. Fica comigo. Já tá aqui dando close. Jamais me diga. Olha o meu jogador, Jaime! É tudo que precisa. Alô, Jaime, cruza daí, meu irmão! Fica sem medo e tenta, mesmo que o mundo seja. Quanto quer que eu dê um lançamento pra você? Faz sentido, escute o que tem aqui. E aí, daí? Muito bom. É que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim. Pense, papai. Pense e verás, não acabará. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai, eu só vejo nós dois. E essa daqui? Reconheço que fui com... Eu ficava olhando aquele monte de televisão. Fica comigo. Quando os caras começaram a montar essa aparelhagem. Um monte de televisão assim. Eu necessito. É como o DJ anda pra lá e pra cá. Nunca vi, né, na festa. Só ia ver a montagem. Eu te peço. Fica sem medo e tenta. Mesmo que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Então vamos te lembrando. Sempre que ele teve o princípio, viu, Felipe? E você teve muitos. Tá na veia, garoto! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. É, Gobizinha. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Vou passar a bola pro DJ Alisson. O showman já tá aqui com a gente.